ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum Scatman's World. If I tried, the source of my intention really isn't crime.